De Mossoró. E aí, Headbangers de Mossoró e região. Aqui quem fala é Andrei Caliones. Estou ligado na Rádio Centurion, especial da grande banda Dorsal Atlântica, um dos orgulhos nacionais do metal. Vamos lá, heavy metal acima de tudo. Thank you. sua rádio na web. 100% das antigas.

Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. E aí, galera from Hell, sou o Miguel e estou ouvindo a Rádio Centurion com o especial do Dorsal Atlântica, banda fodida dos anos 80 aí. Valeu, punk, você é brutal. É só pensar naquele ambiente, naquele vinho, naquele prato, naquela massa. Naquele momento, é só pensar e você já está lá. La Gotia Blue Restaurante, de Roma para Mossoró. Um pedacinho da Itália, bem pertinho de você. Nós

Centurion de Mossoró. Centurion, a sua rádio na web. Desconfiado sobre o céu nublado, o coração pesado, nervoso. 15 de agosto, o Vingador pediu um revólver para matar. Amante, o cão raivoso arrumou a porta com o pé. Onde está minha mulher? O campeão de tiro, o jovem rival, cometeu o crime de matar um deus sem igual. Odeio ter, mas te perdoo. Meu filho, me vem. Assassino

Rádio Web Centurion de Mossoró apresentou Especial Centurion. Boa noite. Rádio Centúrio. O Furacão de Mossoró.